Cheiro 36, página 307, capítulo 17. Porque não vamos dar uma volta com os cavalos? Propôs Ayla suavemente ao homem deitado ao seu lado. Ontem pareciam agitados e inquietos. Eu também estou. Quando puxam o atrelado não podem correr livremente. É um trabalho árduo, mas não o tipo de exercício de que gostam. João Dalar sorriu. É uma boa ideia. E Jonaila? Talvez Ólida possa tomar conta dela, se as Landónias vigiar, disse Ayla. João Dalar sentou-se. Onde se meteu a Zelandónia não está aqui. Ouvi-a levantar-se mais cedo. Deve ter ido falar com o Quinto, respondeu Ayla. Se deixarmos, Jonaila, talvez o melhor seja deixar o lobo também, embora não saiba bem o que pensam dele as pessoas desta caverna. Pareciam um pouco nervosas ontem à noite, quando comíamos. Isto não é a nona caverna. É melhor levarmos Jonaila connosco. Posso levá-la na manta de transporte. Ela gosta de montar. João Dalar afastou as peles de dormir e levantou-se. Ayla seguiu-o, deixando a bebé, que havia dormido a seu lado, a acordar, enquanto ia fazer xixi. Choveu ontem à noite, informou Ayla, quando regressou. Não estás contente por teres dormido cá dentro? Inquiriu João Dalar. Ayla não respondeu. Não tinha dormido bem. Não conseguira ficar confortável, mas de facto não se molharam e a tenda arejara. Jonaila virara-se de barriga para cima e erguia a cabeça. Ayla encaminhou-se para o rio e lavou-se, bem como a filha, na água corrente, um procedimento a que a bebé já estava habituada, apesar de a água estar fria. Vestiu-se e depois procurou um lugar confortável para se sentar, frente ao abrigo de pedra, e amamentar a menina. Entretanto, João Dalar encontrara os cavalos no val, não muito longe dali, e trouxera-os de volta para o abrigo, para colocar mantas de montar no dorso de Winnie e Racer. Por sugestão de Ayla, também prendeu duas canastras em equilíbrio na garupa da égua, mas teve alguma dificuldade quando Grey aproximou o focinho da mãe com a intenção de mamar. No momento em que se preparavam para ir ao abrigo principal daquela caverna, Lobo regressou. Supôs que tinha ido caçar, mas apareceu tão repentinamente que assustou Winnie, o que, por sua vez, surpreendeu Ayla. Habitualmente, Winnie era uma égua tranquila e o lobo não costumava alarmá-la. Era Racer o mais inquieto, mas os três cavalos pareciam nervosos. E lobo também, pensou Ayla, quando o animal se encostou às suas pernas, como que a pedir atenção. Ela mesma sentia-se estranha. Algo parecia errado. Olhou para o céu para ver se ameaçava tempestade. Uma capa de nuvens altas e brancas deixava à vista alguns pedaços de azul. Provavelmente todos necessitavam de uma boa corrida. João Dalar colocou os cabrestos em Racer e Grey. Também fizera um para Winnie, mas Ayla usava-o apenas em situações especiais. Mesmo antes de se aperceber que estava a treinar Winnie, ensinara a égua a segui-la. E na realidade ainda não o considerava como treino. Quando mostrava a Winnie o que devia fazer e repetia a instrução várias vezes até que ela a entendesse, a égua obedecia por vontade própria. Quando já tinham tudo preparado, dirigiram-se para o abrigo do Zelandoni da Quinta Caverna e, uma vez mais, perante a procissão de homem, mulher, bebé, lobo e cavalos, as pessoas interromperam o que tinham entre mãos para os contemplar, evitando a descortesia de os olhar diretamente. Tanto o Quinto como a Primeira saíram do abrigo. Venham tomar a refeição da manhã connosco, convidou o homem. Os cavalos estão nervosos. Decidimos levá-los para fazerem um pouco de exercício e ver se se acalmam, informou João Dalar. Bem, ao menos entrem para tomar uma infusão e prepararemos comida para levarem, propôs o Zelandoni da Quinta. Ayla e João Dalar olharam um para o outro e perceberam que não aceitar podia constituir uma ofensa para a Quinta Caverna. Aceitamos, obrigado, disse João Dalar, levando a mão à bolsa que trazia presa à cintura e tirando o seu copo. Ayla fez o mesmo e entregou-o a uma mulher que servia a bebida quente junto à fogueira. Ela encheu os recipientes e devolveu-os. Ao invés de pastarem, os cavalos permaneciam inquietos. Winnie dançava sem sair do lugar, bufando alto. Grey começava a imitar os sintomas de nervosismo da mãe e Racer caminhava de lado com o pescoço esticado. Ayla tentou tranquilizar a égua, acariciando-lhe o pescoço, e João Dalar tinha de puxar a corda do cabresto para segurar o corcel. Ayla olhou para o outro lado do riacho que dividia o vale e viu algumas crianças irrequietas. Viu-as entrar e sair dos abrigos como flechas e, de súbito, teve a sensação de que isso era perigoso, embora não soubessem que residia o perigo. Quando se preparava para dizer a João Dalar que tinham de ir, umas quantas pessoas trouxeram-lhes pacotes de comida, envoltos em couro. Agradeceram enquanto guardavam recipientes nas canastras equilibradas em Winnie. Não tardaram a montar e a abandonar o vale. Quando chegaram a um campo aberto, deixaram de refriar os cavalos para que corressem. Ayla experimentou uma sensação de euforia e passou-lhe um pouco o nervosismo, mas não de todo. Por fim, os cavalos cansaram-se e abrandaram a marcha. João Dalar reparou num arvoredo à distância e guiou Racer nessa direção. Ayla viu para onde ia e seguiu-o. A potra, que corria já tão depressa quanto a mãe, ia logo atrás. O lobo manteve-se ao lado delas. Também ele apreciava uma boa corrida. Quando se aproximaram das árvores, viram um pequeno charco, obviamente alimentado por um manancial, que já ultrapassava as margens, formando um pequeno riacho que atravessava o campo. Contudo, ao chegarem perto, Winnie estacou, quase derrubando Ayla. Esta rodeou a filha com o braço, que levava sentada à sua frente, e apressou-se a desmontar. Notou que João Dalar também tinha problemas com Racer. O garanhão empinava-se, relinchava, e o homem não teve outro remédio senão desmontar. Ayla apercebeu-se de um ruído surdo e prolongado, sentindo e ouvindo ao mesmo tempo, e tomou consciência do que se passava há já algum tempo. Olhou para a frente e viu elevar-se a água do charco, como se alguém tivesse apertado a nascente e lançado uns guichos para o ar. Foi só nessa altura que reparou que o chão se movia. Ayla sabia do que se tratava. Já antes sentira a terra mover-se sob os seus pés e uma onda de pânico tomou conta dela. A terra não devia mexer-se. Lutou para não perder o equilíbrio. Aterrorizada, agarrou-se à filha, temendo dar um passo que fosse. Viu que a erva do campo, alta até ao joelho, efetuava uma estranha dança, enquanto a terra, gemente, se agitava de uma maneira pouco natural ao som de uma música quase inaudível produzida no seu interior. Mais à frente, o pequeno arvoredo próximo do manancial amplificou o movimento da terra. A água elevou-se e caiu de novo, redemoinhou na margem, arrancou a terra do leito e cuspiu lama. Sentiu o odor da terra pura. Depois, com um estalido, um abeto começou a inclinar-se para o lado, mostrando as suas raízes. O tremor pareceu durar uma eternidade. Ayla rememorou outros tempos e perdas associadas ao movimento da terra gemente. A tremer, fechou os olhos e chorou de dor e medo. John Ayla desatou também a chorar. De repente, Ayla sentiu uma mão no ombro, uns braços em torno dela e da bebé, que ofereciam consolo e segurança. Encostou-se ao peito quente do homem que amava e a menina aquietou-se. Pouco a pouco, deu-se conta de que o tremor passara e que a tensão dentro dela diminuía. — Oh, João Dalar, foi um tremor de terra! — exclamou, Odeio tremores de terra. Tremia nos braços dele, embora não o tivesse dito, porque expressar os pensamentos em voz alta podia dotá-los de poder. Pensou que os tremores de terra eram malignos. Aconteciam sempre coisas terríveis quando a terra tremia. Eu também não os aprecio, disse ele abraçando a sua pequena e frágil família. Ayla olhou em redor e fixou-se no abeto, caído, perto do manancial. Assaltou-a uma inesperada memória de uma cena passada. Estremeceu. O que se passa? Perguntou Jandalar. Aquela árvore, respondeu. Ele virou a cabeça para onde ela olhava e viu a árvore derrubada e com as raízes expostas. Lembro-me de ter visto muitas árvores caídas e inclinadas como aquela e outras atravessadas no rio. Deve ter acontecido quando eu era ainda muito pequena, contou hesitante, antes de viver com o clã. Creio que foi quando perdi a minha mãe e a minha família. Isa disse que eu já andava e falava. Penso que devia ter 5 anos quando ela me encontrou. Depois de lhe contar a sua experiência, Jandalar abraçou-a até voltar a acalmar-se. Embora tivesse sido um relato breve, compreendeu melhor o terror que ela sentiu em menina quando um tremor de terra assolou o mundo que a rodeava e a vida, tal como ela a conhecia, chegou ao fim. Achas que se repetirá? Às vezes, quando a terra se move assim, não acalma de imediato, volta a tremer, explicou a ela quando desfizeram o abraço. Não sei, disse ele, mas talvez seja melhor regressarmos ao Val Velho e verificarmos se estão todos bem. Claro, estava tão assustada que não pensei em mais ninguém. Espero que estejam todos a salvo. E os cavalos? Onde estão os cavalos? Gritou Ayla, olhando em redor. Estarão bem? Para além do susto, creio que devem estar bem. Racer empinou-se e obrigou-me a desmontar. Depois começou a correr em círculos. Tanto quanto me apercebi, Winnie não se mexeu e Grey ficou ao seu lado. Devem ter saído a galope quando o tremor parou. Ao longe, num campo plano, Ayla avistou os animais e suspirou de alívio. Com o seu assobio especial, chamou-os e viu que Winnie levantava a cabeça e começava a andar na sua direção. Racer e Grey seguiram-na com o lobo logo atrás. Quando os cavalos e o lobo chegaram, Ayla estava mais calma. Montou, Jandalar passou-lhe janela e ela olhou para o local onde a árvore continuava inclinada num ângulo precário. Não tardaria a cair, tinha a certeza. Quando se puseram em marcha, em direção ao Val Velho, escutaram um estalido violento. E quando se voltaram para trás, viram o abeto chocar contra o solo. De regresso à Quinta Caverna, Ayla pensou nos cavalos e no significado do seu comportamento recente. Achas que os cavalos sabiam que a terra ia abanar assim, Jandalar? Seria por isso que se comportavam de forma tão estranha? Indagou ela. Estavam bastante nervosos, isso é certo, respondeu Jandalar. Mas ainda bem. Por isso viemos dar uma volta e estávamos em campo aberto quando aconteceu. Creio que é mais seguro estar aqui. Não há o risco de que nos caia qualquer coisa em cima. Mas a terra pode abrir-se sob os teus pés, argumentou Ayla. Penso que foi isso que aconteceu à minha família. Recordo-me do odor da terra profunda, a umidade e decomposição. Mas não me parece que os terremotos sejam todos iguais. Uns são mais intensos do que os outros e a maioria consegue sentir-se a longa distância, mas não com a mesma intensidade. Quando eras pequena, devias estar muito próxima do sítio onde começou o tremor. Se todas as árvores caíram e o chão se abriu, não creio que estivéssemos assim tão próximos. Só caiu uma árvore. Ayla sorriu. Aqui também não há muitas árvores, Jandalar. Ele devolveu-lhe o sorriso. Isso é verdade. E mais uma razão para se estar num lugar como este, quando a terra treme, declarou ele. Mas como saberemos quando a terra vai voltar a tremer? Prestamos atenção aos cavalos, exclamou ele. Quem me dera ter a certeza de que isso funciona sempre, desejou Ayla. Quando se aproximaram de Val Velho, notaram uma atividade pouco habitual. Quase toda a gente parecia fora dos seus abrigos e muitos apinhavam-se frente a um deles. Desmontaram e levaram os cavalos a pé até ao abrigo que ocupavam, contíguo àquele onde as pessoas se haviam juntado. Aí estão vocês, exclamou a primeira. Fiquei preocupada quando a terra começou a tremer. Estamos bem? E tu? Perguntou Ayla. Também, também. Mas a quinta caverna tem alguns feridos. Um muito grave, explicou a mulher. Talvez possas dar uma vista de olhos. Ayla percebeu o tom de inquietude na sua voz. Jundalar, podes ficar com os cavalos e ver como está tudo? Vou ficar aqui e ajudar a Zelandoni, informou. Seguiu a corpulenta mulher até um abrigo onde jazia um rapaz sobre uma pele de dormir estendida no solo, com o lado da pelagem para baixo, e assim proporcionar uma superfície mais fofa. Haviam colocado mais almofadas e mantas por baixo dele para elevar ligeiramente a cabeça e os ombros. Mesmo por baixo da cabeça, tinha peles suaves e flexíveis, manchadas de sangue, que continuava a correr. Tirou Jonaila da manta de transporte, estendeu-a no chão e deitou a bebé. Lobo sentou-se ao seu lado. Logo depois apareceu Ólida. Eu tomo conta dela, ofereceu-se a menina. Ficar-te-ia muito grata, disse Ayla. Viu ali perto um grupo de pessoas que pareciam consolar uma mulher e compreendeu que devia tratar-se da mãe do rapaz. Sabia como se sentiria se aquele fosse o seu filho. Cruzou um breve olhar com a primeira e percebeu que a lesão do menino era mais do que séria, era lúgubre. Ayla ajoelhou-se para o examinar. Estava deitado sob a luz do sol, se bem que umas nuvens altas lhe roubavam a intensidade. A primeira coisa que notou foi que estava inconsciente, mas respirava, embora de maneira lenta e irregular. Sangrara muito, mas isso era normal em feridas na cabeça. Mais alarmante era o líquido rosado que lhe saía pelo nariz e pelas orelhas. Significava que o osso do crânio se fraturara e a substância interior estava danificada, o que não era bom sinal. Ayla entendeu a preocupação da primeira. Abriu as pálpebras ao menino e observou-lhe os olhos. Uma pupila contraiu-se com a luz. A outra, mais dilatada, não reagiu. Outro mau indício. Virou-lhe ligeiramente a cabeça para que a mucosidade ensanguentada que lhe corria da boca saísse para o lado e não lhe entupisse as vias respiratórias. Teve de reprimir a reação de abanar a cabeça para que a mãe não adivinhasse as poucas esperanças que albergava. Levantou-se e olhou intensamente para a primeira, comunicando-lhe o seu fatídico prognóstico. Afastaram-se para o local onde o Zelandoni da Quinta Caverna as observava. Algumas pessoas tinham ido procurá-lo quando o rapaz se magoou e ele já o examinara. Havia pedido à primeira que o visse também para confirmar o seu diagnóstico. O que vos parece? Perguntou o homem em voz baixa, olhando para a mulher mais velha e depois para a mais nova. Creio que não há esperanças, respondeu Ayla num sussurro. Concordo, replicou aquela que era a primeira. Não há muito que possa fazer-se com uma ferida assim. Não só perdeu sangue, como também outros fluidos do interior da cabeça. A ferida não tardará a inchar e será o fim. Foi o que pensei. Terei de o dizer à mãe, afirmou o Zelandoni da Quinta. Os três Zelandónia aproximaram-se do pequeno grupo que tentava confortar a mulher que se encontrava sentada no chão, não muito longe do rapaz. Quando viu as expressões nos rostos dos três Zelandónia, a mulher largou a chorar. O Zelandoni da Quinta Caverna ajoelhou-se ao lado dela. Lamento, Janela. A grande mãe está a chamar John Lothan à sua presença. Estava tão cheio de vida e de alegria que Adonia não pode prescindir dele. Ama-o demasiado, disse o homem. Mas eu também o amo. Adonia não o pode amar mais do que eu. É muito pequeno. Por que tem de o levar agora? Protestou Janela, entre soluços. Voltarás a vê-lo quando regressares ao seio da mãe e caminhares no outro mundo, argumentou o quinto. Mas não quero perdê-lo agora, quero vê-lo crescer. Não há nada que possas fazer. Tu és a Zelandoni mais poderosa de todas, suplicou a mãe do menino, olhando para a primeira. Podes ter a certeza de que se houvesse alguma coisa que eu pudesse fazer, estaria a fazê-la. Não imaginas o quanto me dói dizer-te, mas não há nada que eu possa fazer por alguém com uma ferida tão grave, explicou aquela que era a primeira. A mãe tem tantos, porque o quer também a ele, inquiriu Janela. Essa é uma pergunta cuja resposta não nos é dada a conhecer. Lamento, Janela. Devias ir ter com ele enquanto respira e confortá-lo. O seu Elan deve agora encontrar o caminho para outro mundo e, por certo, estará assustado. Ainda que não o demonstre, ficará grato pela tua presença, disse a mulher corpulenta e poderosa. Ainda respira. Crês que poderá acordar? Indagou Janela. É possível, respondeu a primeira entre aqueles que serviam a mãe. Várias pessoas ajudaram a mulher a levantar-se e conduziram-na até ao filho moribundo. Ah, ela pegou na sua pequena, abraçou-a e agradeceu à Ólida. Depois dirigiu-se para o abrigo onde estavam alojados. Os outros dois, Zelandónia, juntaram-se a ela. Oxalá pudesse fazer alguma coisa. Sinto-me tão impotente, desabafou o Zelandónia da Quinta Caverna. Todos nos sentimos assim, em momentos como este, afirmou a primeira. Quanto tempo viverá? Inquiriu ele. É difícil dizer. Pode aguentar alguns dias, retorquiu a Zelandónia da Nona Caverna. Se quiseres, podemos ficar. Mas pergunto-me qual a extensão do tremor de terra. Isso foi sentido na Nona Caverna. Temos algumas pessoas que não foram à reunião de verão. Devem ir e ver como estão, disse o quinto. É impossível saber quanto tempo o menino viverá. E tu és responsável pela Nona Caverna e deves velar pelo seu bem-estar. Eu farei o que for necessário, como tantas outras vezes. Enviar o Elan de alguém para outro mundo não está entre as minhas responsabilidades preferidas, mas deve ser feito e é importante que seja bem feito. Naquela noite, todos dormiram fora dos abrigos de pedra, a maioria em tendas. Temiam entrar ali, onde podiam cair rochas, e só entravam a correr para buscar o que necessitavam. Sentiram umas quantas réplicas, e uma ou outra rocha desprendeu-se das paredes e dos tetos, mas nada tão pesado como a que caíra na cabeça do rapaz. Ainda demoraria algum tempo até que as pessoas se voltassem a sentir bem no interior de um abrigo de pedra. Mas quando o frio e a neve do inverno periglacial chegassem, esqueceriam o perigo dos desprendimentos e alegrar-se-iam por se poderem proteger do tempo.